das minhas tetas, cê não mamam mais. Nós é treta, um salve a mulher preta. Das minhas tetas, cê não mamam mais. Nós é treta, um salve a mulher preta. Um salve pra quem sempre esteve aqui. Mulheres pretas vivas, cês vão ter que engolir. Filhas e netas das que vocês já mataram. Voltamos no afronte pra completar o legado. Tomando de assalto a cena, pique cangaceira. É faca no bucho, revide com as minhas parceiras. As brabas no comando vão mostrar pra que viemos. Segure suas cabeças ou vai provar desse veneno. Não mexe comigo porque eu não ando só. Meus passos vêm de longe, herdeiras desfazendo nó. É força que cês querem, então busque na nossa história. A reencarnação das manas pretas quilombolas. Revolução, raízes, muita ancestralidade. Um salve afroperife em cada canto da cidade. Somos a peste negra, respeite a pele preta. As mina aqui é treta, as mina aqui é treta. Das minhas tetas cê não mamam mais. Nós é treta, um salve a mulher preta. Das minhas tetas cê não mamam mais. Nós é treta, um salve a mulher preta. Das minhas tetas cê não mamam mais. Nós é treta, um salve a mulher preta. Das minhas tetas cê não mamam mais. Nós é treta, um salve a mulher preta. As deusas aqui na terra é muito fácil de provar. E quando uma se move, todas tendem a acompanhar. Eu vim pra exaltar e não falar de sofrimento. Mulheres pretas juntos, perturbando seu consenso. Sociedade tenta, mais difícil derrubar. E quando uma cai, tem sete para ajudar. Oiá vem liderando o exército da mulherada. Não cruze nossa frente, ou vai provar dessa navalha. Minha maior certeza, que Deus é mulher preta. Organizando tudo, ouço sinais de trombeta. Se ligue minha parceira, não caia nessa cilada. Somos do mesmo barro, voltamos pra mesma casa. Tem lugar pra todas pretas no caminho desse mundão. É sentimento puro, pura consideração. Afeto, amor, refúgio, história de união. Eu vejo tudo isso da minha avó à minha mãe. Somos a peste negra, respeite a pele preta. As mina aqui é treta, as mina aqui é treta. Somos a peste negra, respeite a pele preta. As mina aqui é treta, as mina aqui é treta. Nós é treta, um salve a mulher preta. Das minhas tetas cê não mamam mais. Nós é treta, um salve a mulher preta. Das minhas tetas cê não mamam mais. Nós é treta, um salve a mulher preta. Das minhas tetas cê não mamam mais. Nós é treta, um salve a mulher preta. Um salve pra minha mãe, um salve pra minha irmã. Para todas as mulheres que passaram pelo meu caminho, porque eu tenho certeza que a revolução ela é preta, ela é periférica e ela é feminina.